Um amor faz sofrer, dois amor faz chorar. Um amor faz sofrer, dois amor faz chorar. Até o Venom já foi porque você ficou. Meu amor chegou, mas meu ódio voltou. Porque eles insistem em testar minha fé, sabendo que não vão conseguir. Da jaquete no rádio, enquanto passamos de todos os limites. Rap diretor, como Gambino, sex tape também são filmes. Jogados inconsequentes como em kids. Lorion, país tropical, afogado no crime. Minha tropa na praia, bandido na água. Minha Bahia Caribe, se eu estou indo rápido, mais rápido possível. Sinto endorfina com perigo, paisagens lindas, piscinas horríveis. Amo o Abamo, mas eu me sinto imbatível. Vivo mordendo a bunda dela, amo carnívoro. Problema com álcool, já que em toda conquista eu brindo. Sangue de uma joia. De ovinho caro, dinheiro sem tinta. Ela disse pode fuder outra, só não minta. Relacionamentos são prisões, tô condicional. De rolê na capital, meu pivete bom. Vive pelo mal, sempre protegido. Sou de Salvador, onde ganho não encontro final. Se você é da nova, então faz sinal. Se você é da nova, então faz sinal. Se você é da nova, então faz sinal. Tudo pela nova. Um amor faz sofrer, dois amor faz chorar. Um amor faz sofrer, dois amor faz chorar. Até o Venom já foi porque você ficou. Meu amor chegou, mas meu ódio voltou. Porque eles insistem em testar minha fé, sabendo que não vão conseguir. JF na voz, deixa eu te passar a visão. Fique de boa, meu parceiro. Esses caras aí tenta, nunca consegue, nunca alcança. Tamo veloz, lembre de onde você veio. A Bahia é tipo oceano, guetos infinitos. Qualquer coisa sabe o caminho de casa. Tô com parceiro polêmico.